das meninas, tardia dos guias de luz. O bisturi, a toalha, o canto perdido na voz incomum. A escultura quebrada, o falo partido, presságio infeliz. A imagem do quebrada, o falo partido, presságio infeliz.